A Hora Mais Negra. Rádio Paralelo. Indimédia.pt. E conforme a gente combinou na semana passada, a última música que ficou a meio foi Bala Praia e as Rainhas do Baile, com o tema Augustine, e é com essa música que vamos começar. Eu só sonho acima das minhas possibilidades. Ensina-me a crer o que já é verdade. Eu só sonho acima das minhas possibilidades. Sei quem ele é. Ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar. Spelljammer com o tema Anse Montaigne. é um stoner rock melancólico e arrastado. Thank you. Para tudo! A próxima banda chama-se Táxi, mas não são os Táxi que a gente conhece. Eles vão tocar duas músicas de seguida, sem tirar fora. Uma chama-se Como em El Cielo e a outra Los Chicos No Loro. Pero tú y unhas do baile com o tema Amor Duro. Das minhas unhas que a minha lábia não há gajo que eu não lacre. O amor e tanta foda são azeite e vinagre. O meu amor não anda duro, o teu emoji passageiro. A gente começa todas a mesma roupa, o mesmo macho que não nos quer. E eu não escolho, só quero quem me pega, o amor nunca me quer. E eu não escolho, só quero quem me pega, o amor. Aprende já, tá na hora, isto só piora, isto só piora. Aprende já, tá na hora, isto só piora, isto só piora. A minha unha, a minha agora espera é bom com o tema Modern Dance. Agora, para quem gosta da bola, Parquet Courts com o tema Total Football. Blinders. All to me, from the line, all for free. a brave new world. Trip! It's a brave new world. It's a brave new world. It's a brave new world. It's a brave new world. Agora, Fontaine DC.

Agora vamos ficar com Mad Mars and Stonecutters com o tema Monsters. Cave com o tema Jubilee Street. On Jubilee Street there was a girl named Lee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on. To say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come the hill, I'm pushing my wheel of got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee streets. I look at me now. Chegamos ao fim, mais uma emissão das Horas Mais Negras, e cá estamos para a semana. Hasta lá vista, baby.